sentidá-los abandonando o hospital. Curtias as abraçadas, lágrimas sangue e tiro do sol. Curtias as abraçadas, uma joia ordenou. Vidas interrompidas, fatalidade infantil. Sonhos despedaçados, fatalidade infantil.